enganar. A gente nunca sabe a hora e nem o lugar. E sempre fica uma pergunta solta pelo ar: onde é que nosso amor veio parar? Ele não vai te dar tudo que eu já te dei. Ele nunca vai te amar como eu sempre te amei. O que é que você viu nesse número 3? Será que foi um momento de insensatez? Por que insiste tanto em fazer isso comigo? Depois vem me dizer que somos apenas amigos. Eu sinto que a nossa relação corre perigo. Já tentei te evitar, mas não consigo. Cada minuto sem você é uma eternidade. E sabe muito bem que é meu amor de verdade. E hoje sinto tanta saudade. Não quero saber com quem você foi. Tem que escolher com qual de nós dois. Não vem me dizer que tudo acabou. Entre eu e você, a história de amor vai acontecer. Ainda vai voltar. Você era o limite do coração aguentar. Não dá, não dá, não dá. Eu te mereço uma chance de me explicar. Estou perdendo todas as minhas forças pra lutar. E eu te digo porque não dá. Brigas por motivos banais. Se deseja um pouco de paz, eu deixo você ir. E começo a me arrepender. Quando preciso de você, não estás aqui. Não quero saber com quem você foi. Tem que escolher com qual de nós dois. Não vem me dizer que tudo acabou. Entre eu e você, a história de amor